Vamos assistir. Toda vez que eu falar Já chupeta. sei qual pode ser a Chupeta. senha para silêncio, tem que ser fêmur. Que toda vez que faz silêncio vem aquela bola de fêmur. É feno, não fêmur, cara. Que burro! Caralho, dá Fêmur. zero pra ele, cara. Podcast Tanguinha. Suas tanguinhas, está começando a nossa primeira edição do podcast de Tanguinha. Que criativo, não? Nosso primeiro episódio, muita alegria, muita emoção, clima de despedida. Clima de despedida, cara. Então é isso, galera. Acabou o podcast, um abraço. Estou aqui com o meu amigo Pod. Hello! Como vão? Tudo show. E você, Pombo, tranquilo? Tranquilo, tô precisando de uma tanguinha maior, mas só tranquilo. Ah, entendi. Eu sou o Pluff, pra quem não me conhece. Pode, bombo, pluff. Não é difícil, né, galera? E no programa de hoje nós vamos explicar pra vocês por que Tanguinha Corp. Porque esse nome é forte, né? Um nome forte. Diferente. Você deve se perguntar por que Tanguinha. E hoje a gente vai esclarecer isso. Isso aí. Se você tiver dúvida, pega na curiosidade, continue ouvindo que no final tem a surpresa. E mesmo se não tiver curiosidade, continue ouvindo porque vai ser bom pra caralho. Bom pra gente. Isso aí. Vai sair todo mundo daqui usando Tanguinha. Isso aí. Um é 5, 3 é 10. Um é 5, 3 é 10. O Amba de Tanguinha. Bem, estamos começando pela primeira vez o nosso quadro Muamba de Tanguinha. Bode, o que é o quadro Muamba de Tanguinha? Então, basicamente, nós que temos um conhecimento absurdo sobre a vida, o universo e tudo mais, escolhemos alguns produtos muito peculiares e vamos apresentar para vocês. Vocês quem, meu caro? Você, ouvinte! Você! Eu perguntei ouvinte. Vocês, não você. Mas tudo bem, seu ignorante. Eu vou prosseguir. Pombo, qual é a sua recomendação do dia? Qual é o nosso produto de hoje? Bom, o nosso produto de hoje se chama Tenga. O que você acha? Belo nome. Tenga! E o que é o Tenga, Pombo? Cara, eu acho que eu posso tentar com mil frases, mas o que vai dizer melhor é a imagem do produto. A imagem do produto? É um ovo. Como é que é o produto, Pombo? Dá uma descrição. O produto é um ovo. Na verdade, o Tenga Egg é o precursor da coisa. Ele se tornou... Na verdade, ele é o primeiro e deu origem a todos os outros, que tem uma variedade muito grande de Tengas, né? Por mais que a gente ache que não exista, tem milhares e é muito famoso, né? Principalmente no Oriente, que é onde as coisas mais bizarras acontecem. Só que eu não vou falar, quem tem que falar é você, rapaz. Entendi. Então, o Tenga é um ovo, e aí você come uma vez e acabou? É, eu não acho que deveria ser muito legal comer, não, cara. Eu prefiro... Literalmente você come. Você come de uma outra maneira, é né? Você come literalmente. Maneira, só que aí você pode reaproveitá-lo, cara. Forma abstrata. Se você for muito nojento. Não, cara, você lava, passa interrompido. O líquido, entendeu? Bom, eu vou deixar pro Pluff ensinar, porque foi ele que comprou primeiro essa parada aí. Cara, eu usei... Hã? Não, mas como eu uso esse Tenga Egg? Me explica. É, o que eu ia falar, você chegou em casa, aí você abre a embalagem... Plásticozinho. Abre a embalagem. Aí dentro do ovo tem um... Parece um batom. Batom? Só que na verdade é um tubinho com líquido dentro. Aí você pega o ovo, ele é meio oco num lado assim, embaixo. Vai ser cavado o ovo por dentro. E aí você põe o líquidozinho pra poder facilitar as coisas que vão entrar e sair desse ovo molenga. E aí você tem que deixar a sua criatividade te levar, entendeu? Você já ouviu o termo use a imaginação? Basicamente, o Tenga é isso. Deixa um ovo pra te ajudar nesse quesito agora. Como agora, eu acho muito melhor vocês virem o vídeo do que a gente depois ser processado por estar falando essa porra. Eu acho muito melhor vocês arrumarem namoradas, mas enfim. Não, olha só, se tiver 11 anos de idade e você tá falando um negócio desse, eu acho isso errado, cara. Não, você que é um pedófilo fica pensando nessas coisas. Eu não sou pedófilo. Peraí, você quer substituir o Tenga Egg por uma namorada. Se a namorada fazer o que o Tenga Egg faz... Cara, hoje em dia você consegue substituir. Já bem, não, já bem. Não, não, não. Reproduzam. A questão é a seguinte: hoje em dia você consegue substituir a namorada por um ovo, o que significa que eu nasci com duas namoradas. Entendeu? Então eu já fui uma pessoa abençoada desde o início. E todos vocês, é por isso que eu e Bode estamos contigo. Eu tenho um amigo que só tem uma namorada. Eu tenho um amigo que só tem um ovo. Exatamente. Fala isso. A gente teve um professor, não vou citar o nome, que não tinha tênis. Que não tinha o quê? Tenda. Ele não tinha testículos. Não. Ou ele não tinha, ou era muito lindo, porque a calça dele, tá ligado? Não tinha volume embaixo. Ou ele era uma menina, cara. Olha, eu não, cara, tô ligado na calça dele. Você tava fazendo isso no segundo grau, cara. Eu acho que você fez muito errado. Ah, eu sempre fui muito precoce. Isso, né? Explica porque você comprou o tênis. Vocês estão falando do Tenga Egg, mas já tem um monte de coisa mais de Tenga, valeu? Não, a linha Tenga é muito ampla. Tem pra você que tem uma incapacidade física, tem pra você descendente de Mutumbo, tem para todos os gêneros, para todos os gostos. Amém. Eu não gostei porque o meu quebrou, cara. O seu Tenga ou o seu objeto? Eu vou processar eles agora, cara. Eles vão ter que fazer um Tenga em formato de Z pra mim. Não, é interessante é que se já fizeram o Tenga Egg, o próximo passo é eles fazerem o Tenga Salsas. E aí que a parada fica bizarra, entendeu? It's wise, não é não? É, exatamente. Cara, mas o Tenga Sausage teoricamente já tinha, entendeu? Já existe, com outro nome. Outro nome. Mas imagina o que a qualidade do Tenga. Como é que você pode revolucionar o objeto que já existe pra ele se chamar Tenga Sausage? Não, porque se você não observou o Tenga, tem toda uma tecnologia das camadas. Caralho, olha só, o Tenga Sausage pode ser o seguinte: a mulher usa, né? Põe pra dentro. E aí com o calor, ele dilata. Ó, ó. Olha só. Isso aqui é visão de negócio, rapaz. A gente tem que montar um negócio junto, entendeu? Aí, vamos fazer um negócio junto? Sanguinha, amigo. O que eu tô fazendo aqui? Não tô de bobeira, não, velho. Vamos largar a internet e trabalhar em produtos eróticos. Isso aí. Vamos botar essa tanga pra trabalhar. Enfim, se você já desistiu de levar uma vida normal, está feliz com você mesmo, compre o Tenga Egg e vai levando. Vai fundo, literalmente. Tenga Egg, Tenga Sausage na cabeça. ou outro lugar, né? Pra menina. Boa! Devaneios de Tanguinho. Por que a gente passou no novo de branco? Porque a gente é babaca. Também. Mas eu acho que já virou mania, virou consenso entre as pessoas, né? As pessoas passam, todas elas, quase todas elas, o Réveillon de branco, porque elas acham que branco é aquela cor da neutralidade, é a cor da pureza e tal, e elas estão querendo reviver. Você quer saber por que você passa o Réveillon de branco? Eu quero saber, cara. Porque você só escolhe a sua roupa pro Réveillon depois que você tem uma idade determinada pra isso. Até lá, você passou X anos com os teus pais te vestindo de branco todo dia de 31, cara. Dia 31, e aí você chega nos outros anos e você fala, porra, já decorei como faz, mano. E quando eu era pequeno, cara, no resto do ano, eu usava Pacalolo e Bazuca, que eram as marcas que os pais gostavam de. Poderosa Bazuca, cara, com dois Os, muito Bazuca bom, com dois Os e aquele tênis que piscava, que era genial também. Não, mas no Réveillon não. Eu não tinha, não, eu sou pobre. No Réveillon, meus pais me faziam andar de sandalinha franciscana. E de branco. Agora só, cara. Tudo bem, você usa branco inconscientemente. Pra quê? Não, inconscientemente não. Não, você chega o Réveillon, você fala, porra, posso botar a blusa vermelha ou branca. Mas, pô, vou botar branca, né? Pra não ficar destoando da galera. E aí você põe. Mas não tem motivo. No fundo, no fundo, você não acredita em porra nenhuma. Você não acha que vai ter paz no ano seguinte porque você tá de branco. Você não acha que botou um cadarço verde e você vai ter muito dinheiro no ano que vem. Cara, eu vou te dizer. Você pode até achar, mas você é um idiota. Isso aí. Existem pessoas que pensam, pessoas idiotas. Existem pessoas que pensam e existem pessoas idiotas, são duas coisas diferentes. Que podem estar ouvindo a gente e ficarem ofendidas com o que a gente está falando. Olha só, né? Se a pessoa está ouvindo a gente e passa o Réveillon de branco achando que vai ter paz no ano seguinte, eu não preciso que essa pessoa me ouça. Você é o único ouvinte que está ouvindo a gente, não desliga agora. Não. A gente só quer ouvintes que passaram um ano novo de roupa de couro, sentado numa moto cantando Born to Be Wild. Ou jogando Mario Galaxy 2 sem dar pause para ver os fogos. Esse papo de pular ondinha, cara. Cara, eu não sei, eu acho que... Eu, por exemplo, quando era pequeno, eu gostava de pular ondinha pra sacanear o mar, entendeu? Eu já era uma criança meio problemática. Você gritava ano... zoei também no final? Você pulava e vamos gritar, zoei. É, zoei, eu sou melhor do que você, mar. Entendeu? Tipo isso. Mar, tipo, você todão aí. É. Aí chegava no colégio, aí galera, tirei mó onda com o mar, mó otário. Vem aquela onda com malandro, metida esperta, deu uma pulada com marota e pulei, brother. Foi isso. Aí mas a parada toma um caldo e fala, vai ter volta, né? Não, mas dá a volta, cara. De vez em quando tá pulando a ondinha assim, se achando malandro. Caraca, vem mó ondão, mano. É pra cima de você. Eu já tomei vários caixotes assim, desafiando o mar. Tá não bom, brinca com você, o mar. Você é um cara muito esperto. Não brinca com o mar. Vou te mandar. Vou botar você pra ver aquele comercial da Marinha, do Torben Grael, falando do perigo de andar de jet ski na praia. Esse comercial é muito bom, cara. Mas eu acho que a parada de pular onda é como se fosse uma gincana, entendeu? Um desafio, você tem que pular... Gincana! Exatamente. Quem pula mais onda, né? Tem um ano melhor. Exatamente. Se você não consegue, imagina, você perneta. Você não tem uma perna, acabou o teu ano, cara. Você não vai conseguir pular três ondas. Na Coreia, o cara parou só pra pular onda em 14 de fevereiro. É verdade. Aí, vocês querem saber qual é o negócio de verdade? O negócio? O negócio é outro, cara. O negócio, cara, é passar o fim de ano em casa, cara. Fazendo o que você faz todos os dias, entendeu? É passar pelado. É só mais um dia, cara. É como é uma desculpa pra você sair pra beber, entendeu? Não é porque você sai pra beber de branco que seu ano seguinte vai ser bom. Exatamente. É, mas eu concordo com você, cara. Mas o fato é que as pessoas pensam dessa forma que eu falei, entendeu? Boa parte delas... Ou então não, tem as desinformadas. Eu não tô querendo saber por que as pessoas pensam. Tô perguntando por que a gente passa. Eu não passo, eu não passo não, de branco. Porque a gente não, passa, não. Eu não passo de branco. Não, você passa, pô. Você é o senhor branco, tá aí. Não, passa a paz, energia boa. Pai de família. Não, eu não sou nada disso, tá? E além de não ser nada disso, eu não passei o Réveillon de branco, passei com a camisa preta do Vasco, e eu acho que isso é uma bobeira, cara. Eu acho que, na verdade, a pessoa deve passar de ano da mesma forma que ela passou todos os outros dias. Ela entendeu? Passa de ano, ficando com média cara. Acima de 6 nas matérias. Vocês acabaram de ouvir nossos blocos Devaneio de Tanguinha e Muamba de Tanguinha. Espero que vocês tenham gostado. Agora, daqui pra frente, todos os episódios serão blocos aleatórios. Não temos só esses blocos, temos outros diversos blocos mais divertidos ainda, com conteúdos completamente inadequados. E vamos dar prosseguimento. Ah, só uma coisa. Se você tem alguma sugestão para os nossos blocos, manda um e-mail para a gente. tanguinhacorp@gmail.com. A gente não tem dinheiro ainda para ter um domínio, então nosso e-mail é Gmail ainda. Quando a gente for rico... Sugestão para qualquer coisa, né, cara? Pode mandar qualquer tipo de sugestão, pode mandar xingamento, pode mandar... O que for, vai ser bem-vindo. A gente tá aceitando até cacareco, se vocês quiserem mandar. Xingamento foto não de quero. Biquíni também. Tanguinha, por favor. Isso aí é essencial pra motivar os membros aqui. Literalmente os membros. É, exatamente. Entendam como quiser. Para vocês fixarem nossos nomes, associarem as nossas vozes, eu vou pedir para que cada pessoa repita seu nome 5 vezes, ok? Eu vou começar para que as pessoas não se sintam tão otárias quando fizerem isso. 5 técnicas. Bluff, bluff, bluff, bluff, bluff. Vai, bode. Tô muito constrangido de fazer isso. Tudo bem. Caraca, sério, se eu não ficar rico fazendo isso, cara. Enfim, vambora. Bode, bode, bode, bode, bode. Você falou 4 vezes. Bode. Você falou 6 agora. Porra, filho da puta. Pombo, sua vez, cara. Vai lá, mega inadequado, vai. Pombo, multiplica por 5 agora. Não, cara, tem que falar com sua voz real para as pessoas associarem, cara. Vai lá. Pombo. Me explica por 5 agora. Ah, vai tomar no seu cu, faz direito. Pombo. 2. Pombo. 3. 1. 4. Pombo 5. Tá bom, cara. Pra que falar 5 vezes? Pra associar, cara. Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. Ficou melhor, ficou melhor. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Depois de 5 vezes tentando fazer o pombo falar direito o nome dele, eu consegui. O que ele não sabe é que eu edito. E ele não vai falar só 5 vezes. Eu só queria fazer uma observação. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito expressiva, assim, eu não sei se só com palavras eu posso me fazer entender nesse podcast, então eu só queria deixar claro que eu tenho o costume de dar joinha quando as pessoas falam algo legal, né, e que elas, quando elas falam algo ruim, eu prefiro nem comentar o que eu faço. Mas toda vez que eu dou joinha aqui, eu quero que vocês saibam que o que vai representar vai ser o barulho do Street Fighter, vai ser isso aqui. Entendeu? Só que eu não preciso fazer 5 vezes. Bem, vocês não convivem com essa pessoa, ele realmente faz esse barulhinho na vida real. É, por aí. Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. É o seguinte, chegamos agora no momento do nosso conteúdo especial, que está no título do podcast. Vamos falar sobre o motivo de nos chamarmos Tanguinha, Corp, Corporation, como preferir. Parece até uma empresa de videogame, né? Que, não de videogame, mas a vilã do videogame. O presidente da Tanguinha Corp é o inimigo, é o vilão. A gente compete com a Umbrella. Isso aí, olha só que criativo nós somos. Tudo bem, é um ponto. Galera, vocês querem entender por que Tanguinha é muito foda? Presta atenção. Bode, dá um exemplo do personagem foda que usa Tanguinha aí. O glorioso chefe Apache do Super Amigos. Grande chefe Apache. Saudoso. Literalmente, grande chefe Apache. Pra quem não lembra, o chefe Apache era um índio, Apache, e o poder dele era crescer. Sério? Não posso falar, ou seu babaca? Ah, tá. Não. O poder dele era crescer, tipo Viagra, só que pro corpo todo. Um super Viagra. Bienal? Não, que isso? Não tinha. Hã? Pra quem, pra essa galera mais jovem que não pegou Super Amigos, tem um episódio genial de Harvey, o advogado, em que o chefe Apache tá sendo processado por atentado à moral e aos bons costumes. Porque por ele andar de tanguinha, fica tudo livre. E como ele cresce, ele fica acima das pessoas. Obviamente, quem está embaixo tem uma visão privilegiada. Ó, eu acho o seguinte. Olha pra cima quem quiser, cara. Entendeu? Você tá vendo que você tá... Pô, você vai ficar pra quê embaixo do chefe Apache? Você quer uma sombrinha? Entendeu? Não precisa. Pô, você tá andando tranquilamente na rua, passa um badalo gigante na sua cabeça. Não é uma coisa... Não. Olha só. Eu acho, a gente aqui é o quê? Da Tanguinha Corp. Então, o que acontece? Só porque você é um cara que fica gigante, você não tem direito de usar sua tanguinha livremente? Não, ele tá... Entendeu? Eu acho que o chefe Apache tá no direito dele, cara. Eu acho que o chefe... Se você quiser olhar pra cima pra conferir, o problema é seu. O chefe Apache tá certíssimo de andar de tanguinha. Agora, nem por isso, quem está embaixo não vai se sentir constrangido. Agora, olha só, o problema não é nem ele fazer isso. O problema é quando ele ficar velho, com aquele saco arriado, tá ligado? E peludo. E aí vinha arrastando nos prédios. Você sabe que o saco dele é peludo como, rapaz? Ah, cara, eu vi Super Amigos, né? Ah, você via de uma outra perspectiva, né? Super Amigos XXX. Exatamente. Ele via Super Amigos no canal errado. Uma adaptação meio hardcore. Hardcore, eles falam de música? É, se você ouve com música ou não, qual é a tua trilha sonora, eu não sei, cara. Deve envolver muitos gritos, com certeza. Mas não temos só o chefe Apache, personagem foda de Tanguinha. Fala do personagem foda de Tanguinha aí, pô. Cara, eu tenho um personagem muito maneiro de Tanguinha. Fala um. Porque o cara é avassalador total, cara. O cara é só foda 100%. Você deve lembrar. Porque o cara é, cara. Quando você ouvir o que eu tô falando, você vai entender do que exatamente eu tô falando. Porque eu acho que todo mundo aqui viu e provavelmente boa parte de quem tá ouvindo esse podcast, sei lá, umas 5 pessoas, também deve ter visto, que é Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? Que é um mito da nossa geração. Eu costumo dizer que a minha geração é a geração Cavaleiros do Zodíaco. A minha é rebelde. Eu ando jogando batinha até hoje. Isso explica muita coisa, né, mas... Eu prefiro me abster aqui. O Cavaleiro do Zodíaco foi um desenho muito bacana. E na primeira temporada, quase todos os cavaleiros usavam tanguinha. Era uma tanguinha metálica, entendeu? Era uma tanguinha armadura que... V1. Também. E desses cavaleiros, o que eu mais gostava era um que usava uma tanguinha rosa na primeira temporada, mas ele era muito macho, ao contrário do irmão dele, que a propósito era o único que não usava tanguinha. O Shun é um personagem meio esquisito em todos os aspectos. E esse personagem foda, que é o Luffy de Fênix, ele era um avassalador completo, cara. Onde ele chegava, ele botava medo nas pessoas, ele tinha aquele golpe dele que o cara tinha altos pesadelos. O Bode deve lembrar o nome do golpe, não me vem na cabeça agora. Ilusão diabólica de Fênix! Golpe sensacional, entendeu? Ele fazia o cara morrer de dentro pra fora, porque ele tinha um pesadelo doido. E aí ele caía no chão e ficava lá tendo tremelix. Mas só um cara de tanguinha poderia ser tão foda. Porque tem o Tia que é pela saco, tem o Shiryu, que é o eterno personagem secundário. Então o Yagatan que eu acho maneiro, mas o Ikki de Fênix é de longe o personagem mais maneiro. Olha só, você falou que ele é foda, eu aceito. Avassalador, cara? Me diz aí, quem que ele pegou avassalador no escuro? Quem que ele pegou no escuro no seriado? Olha, quem ele pegou no escuro eu não sei, mas ele é melhor que seu marido. Tá bom, isso já é alguma coisa. Até porque não tem marido, não. Então ele é. Sabe uma coisa muito maneira? Porra, fala aí uma coisa maneira. Asa Delta. Caralho, Asa Delta. Maneiro. Maneiro. Valeu. Caralho, imagina o chefe Apache voando de Asa Delta. Vai ser... manjada a níveis continentais, tá ligado? Porra, velho, vai ser muito maneiro. Chefe Apache andando de Asa Delta. Enquanto o vento estiver contra a cabeça dele, moleque, chefe Apache é foda. Asa Delta é o quê? Maneiro. E aí, agora, chefe Apache de Asa Delta? Vai ser maneiro. Fodamente maneiro. Porra, vai ser um bicho, cara. Não botem as crianças nas ruas. Ele não pode parar em cima de um bueiro, tá ligado? Que eles ficam ventando pra cima. Fora isso... Imagina o chefe Apache em cima do bueiro ventando. Aquilo Mary Monroe. Isso aí. Gente... Imagina o chefe Apache pulando de paraquedas, cara. A tanguinha dele vai parar no queixo. Não vai ficar legal. A não ser que você curta realmente isso. Aí você pode achar bem legal, né? É, eu curto, cara. Hã? Oi? O Puff, se ele encontrar uma foto do chefe Apache pulando de paraquedas no Facebook, ele vai mandar um curtir. Ai, meu Deus, cara. Você tem que falar curtir. Porque o símbolozinho é o joinha, cara. É verdade, não existe mais curtir, só existe... Se eu curtir muito, eu mando... E aí, próximo personagem de tanguinha, foda. Tem um que não usa propriamente uma tanguinha, mas tem uma tanguinha natural. Que é o segundo personagem mais sensacional de Guerra nas Estrelas, nosso querido Chewbacca. O Chewbacca já comeu a cabeça de alguém? Creio que não. Que isso? Creio que não. Quando eu digo comer, eu não digo no sentido tenga. Inapropriado, cuidado. Não, as pessoas ficam pelando muito saco. Oh, meu Deus, o Han Solo isso, o Han Solo aquilo. O Han Solo nada mais é do que a putinha do Chewbacca. tá ligado? O Chewbacca que comanda aquela porra toda. Millennium Falcon é, na verdade, a nave do Chewbacca. Ela... Chewie é o cara. Ele só não sabe falar. Aí o Han Solo é o tradutor dele. No primeiro momento ele já adotou a postura do líder, né? Porque ele já usou tanguinha. Então isso já fez já ele no patamar ele dos acima. Exatamente. E a tanguinha é natural ainda, ou seja, ele é um líder por natureza. Exato. Ele é tão foda que a natureza deu uma tanguinha pra ele. Uma tanguinha, ah não, esse cara aqui realmente, Chewbacca. E além de tudo, isso já seria o suficiente pro Chewbacca estar na nossa lista, mas o Chewbacca, não sei se vocês conhecem a famosa defesa Chewbacca. Não, que isso. Não conhece a defesa Chewbacca? Não, tô curioso. No post vai ter o link do vídeo. A defesa Chewbacca é a seguinte: no South Park tem um episódio que o cara tá indo a julgamento. Aí o advogado apela pra defesa Chewbacca. Senhoras e senhores, esse é Chewbacca. Chewbacca é um Wiuk de 2,10 metros de altura, que não fala a nossa língua, pilota uma nave e é um mercenário. E eu lhes pergunto, isso faz algum sentido? Não! Chewbacca não faz nenhum sentido. E por esse mesmo motivo, meu cliente é inocente. Entende, cara? Como é uma coisa que não faz sentido? É defesa suprema, defesa Chewbacca. Se Chewbacca, imagina, então Chewbacca... tudo. Se Chewbacca não faz sentido, então isso também não faz sentido. Verdade. Não, qual seria a pena pro Chewbacca? Tipo, eu jogar um lata de pernilongo ou de carrapato em cima dele pra ele poder... Nossa, ficar você não entendeu a piada. Tudo bem. Eu entendi, ele não faz sentido, cara. Que nossos membros são burros. Mas... A defesa do Chewbacca, pô, era o cara defendendo alguém que está sendo acusado, apelando... Eu entendi, cara, ele não faz sentido, ele não pode ter acusação, mas eu quis fazer não, piada não é... com... Não, não é ele, cara, foi usado como exemplo pra defender o cliente, cara. Por exemplo, o cara tá sendo acusado de ter tacado uma bola de boliche na cabeça da pessoa e matou a pessoa. O cara fantasiado de palhaço. Não faz o menor sentido, certo? Só que estão acusando o cara. Uhum. Aí o advogado, para defender o cliente, apresenta o Chewbacca. Que também é uma coisa sem sentido e existe, sabe como é que é? Entre as coisas sem sentido, pra provar que nada no mundo faz sentido. Ou seja, você não pode acusar o cara de ter feito isso porque nada faz sentido. Ah, é, foi mais ou menos isso, cara. Hã? caralho, pô. Me explica, Pomba. Por que, cara? Explica o que você entendeu. Eu entendi que o cara não pode ser culpado, porque ele não faz sentido. Caralho! Não, peraí, olha só, pô, olha só. Se ele não faz sentido, ele não pode ser acusado porque a acusação em cima dele não faz sentido. Não, presta atenção. Você entendeu que são três pessoas na situação. É o advogado, o personagem 1 e o Chewbacca. Uhum. O advogado tá defendendo o personagem 1, usando como argumento base o Chewbacca. Uhum. Então é isso, pronto. Não, porque o jeito que você falou pareceu que você não entendeu. Foi o que eu entendi. Não, mas você explicou... É, mas eu acabei de explicar, porra. Não, mas pela sua explicação eu não entendi que foi isso que você entendeu, entendeu? Ah, eu não sei como repetir de outra forma, cara. Deixa eu falar. Todo mundo entendeu? E aí no vídeo. Agora só, é o seguinte, Chewbacca é um cara maneiro. Não tão maneiro quanto o Azadelta, porque o Azadelta é muito maneiro. Maneiro! Maneiro mesmo, maneiro. Imagina o Chewbacca de Azadelta. Maneiro. Agora só, o Chewbacca tá roubando, cara. Porque ele não colocou uma tanguinha. Ele não, tipo assim, ele não fez uma escolha divina, tá ligado? Ele falou, caralho, hoje eu acordei diferente. Vou usar tanguinha. Ele não fez isso. Ele não teve opção, ele nasceu com a tanguinha natural, cara. Então eu acho que isso desqualifica o Chewbacca no campo das personalidades de tanguinha. Mais influente da Forbes. Pronto. Eu acho isso uma heresia dessa parte, cara. Eu considero muito o Chewbacca. Eu acho que ele tem que ser considerado uma das celebridades de tanguinha. E eu exalto o fato dele ter uma tanguinha natural. Eu acho que praticamente Deus apontou pra ele e decidiu que ele seria um tangado. Então, olha só. Você, por favor, vai mandar um e-mail para tanguinhacorp@gmail.com. Envia pra gente. Diga aí, Chewbacca é um usuário honorário de tanguinha ou não é? Avisando que não vale usar a defesa Chewbacca, hein? Não vale usar a defesa Chewbacca. Apelação. Aí apelação literalmente. Ela é muito poderosa, não usem em vão. Bem, Chewbacca é um selvagem. Outro selvagem de tanguinha é o Mano Tarzan. Que merda, eis um grito que pode sacar. Bem, o Tarzan, eu tô de fora. Ele só é legal porque ele se joga com ele no Kingdom Hearts. Não, calma aí. O cara, um bebê. Você não entende nada. Não, você é um idiota. O bebê cai na selva, perfeito? Perfeito. Ele vira o rei de uma tribo de macacos, come uma loura gostosa, ainda tem uma relação incestuosa, já que o macaco é a família dele. Loura gostosa? Ele não comeu a loura. E segundo, que até ele agora. Ele não comeu uma pra crianças da Disney. Tu acha que o cara foi criado na selva lá por instinto? Tu vai chegar a lorona e ele não vai fazer nada? Ele não comeu a lorona. Sabe o que eu tô imaginando? O bot se masturbando assistindo Tarzan daqui. Que ele imaginou coisas além do que tá no filme. Então isso aí é tudo. Agora só, cara, o Tarzan. Só da Disney, seus ignorantes. Presta atenção, o Tarzan devia cheirar mal pra caralho por viver com aqueles macacos imundos. É. Então, óbvio que a mulher gostosa daquela loura não ia dar pro Tarzan, cara. É óbvio. Meu filho, aquela mulher caiu no meio da selva. É cobra de um lado, leão de outro, ela tá desesperada. Ela vai. Aí ela parte pro mau cheiro. Na verdade, o mau cheiro dele deve ser feromônio. Feromônio é cheio de merda, né? É. Feromônio, o que, rapaz? Mendigo na rua. Mendigo também é cheio de feromônio na rua. Então, como? Você tá passando na rua, passa aquele mendigo, cheirosinho do teu lado. Aí você, nossa, não, estou não. Irresistível, vou agarrá-lo. É isso que você faz. Não, eu tava falando da Jane, né? Não de mim, passando na rua com ninguém com saco nas costas. Você é garoto, você é moleque. Você tá comparando o grande e glorioso Tarzan com um pedreiro sujo? Pois é por aí que ele tá falando. Tá bom, vamos mudar. Você não tem respeito nenhum com os membros de Tanguinha. Isso é muito grave. Posso falar? Rapaz, o único membro de Tanguinha que eu tenho meu respeito total é o mestre de Tanguinha. Você tá planetando. Peraí, eu quero continuar com o meu exemplo. Como? Você tá andando na rua. Passa a Jéssica Esteves de Tanguinha, mas fedendo a estrume. A gente falou de apelação. Fedendo a estrume. O que você faz? A gente falou de apelação, falou lá. Fedendo a estrume. Eu acho que. Fedendo a estrume. É. Fedendo a estrume. Cara. Não, aí o que você fala pra ela, pô? Cara, sei lá, que cocotão, hein? Alguma coisa assim, cara. Eu não. Porque eu não sei até que ponto o cheiro de estrume me afasta, entendeu? Eu não sei até que ponto. Eu prefiro não pensar nessa etapa sexual da coisa. Eu não gosto de chuva de prata, eu não sei o que é isso. Chuva de prata? Eu não gosto de etapas. Você procura aí no Google então. Mas você tá falando de pedreiro, cara. A gente tá falando do Tarzan, entendeu? Eu acho que o Tarzan. Eu não consigo entender por que o Tarzan usa tanga, na verdade, cara. Porque o cara caiu no meio de uma floresta. Aí eu te explico. Ele é um cara tão foda. Ele poderia andar peladão lá, tranquilo, mas ele é poderia, tão foda. Exatamente. Mas ele falou: eu sou foda e por isso mesmo vou usar uma tanga nessa porra. Eu acho que pode ser uma iniciativa de um líder, de uma pessoa à frente desse tempo. Mas o fato é que eu não consigo entender que tipo de influência, né? A não ser que tenha sido uma intervenção divina, eu não sei que tipo de influência pode ter levado o tanguinho até o Tarzan, entendeu? Eu não sei que tipo de animal ele pode ter se inspirado pra fazer isso. Eu simplesmente não consigo aceitar que ele tenha adquirido isso de maneira empírica. A não ser que ele tenha começado com aquela fralda dele lá e falou: ah, eu quero alguma coisa parecida quando eu ficar grande, meu bilau crescer, eu vou botar uma. A gente tá falando de tanguinha, selva, praia, loura, sabe o que eu me lembrei? Lagoa Azul. Lagoa Azul, filme pouco reprisado, né? Lá também tem tanguinha da de balde. Tanto a lourinha gostosa quanto o pervertidozinho lá. Caralho, cara, eu fui procurar aquela porra de chuva de prata, me arrependi. Não, chuva de prata é tranquilo. Chuva de prata é tranquilo. Agora, chuva dourada e chuva negra. Caralho, chuva negra, não! Chuveiros on cup. Tá aí a dica. Estão defendendo o Tarzan, cara. Quem é o Tarzan perto do Conan? Não, mas... Você quer me dizer que Tarzan é mulherengo? Não, perto do Conan não existe ninguém. Mas os dois são são tanguinhas, cara. Eles estão numa esfera diferente. Sim, cara, mas... Presta atenção. O Tarzan também é um rebelde, usa tanguinha e ele sim demonstrou que é viril, entendeu? O Tarzan é uma menininha. Ele dá pro macaco, aposto. O Tarzan já roubou alguma mulher sua, né? Você tem raiva dele por causa disso, pode falar a verdade. Foi isso, ele e o Mogli roubaram minha mulher. Ele todo sujo de merda, né? Foi, rolou um gangue. Hã? Ah, meu Deus. Então tá bom, depois me dê já. Então, na Turma da Mônica também tem um personagem muito sensacional que usa tanguinha. Quem não se lembra tem o Papa Capim e seu amigo retardado, Cafuné. Lembram deles? Cafuné eu não lembro não. Papa, cara. Capim Cafuné. E Cafuné. É. Não. Ele deve estar lá no parque da Turma da Mônica escondido em algum canto, né? Eu não vi nunca, cara. Nem no Manacão apareceu um quadrinho. Isso, cara. Toda a revista do Cebolinha viu uma história dele. O Pomba não sabe ler, tá ali. É verdade. Eu sou tão ruim de ler... que nem as figuras eu consigo observar. Tu não viu Cidade de Deus? Que o cara, tu vê como o cara Cidade de Deus é mais triste que você. Tava lá o Zé pequeno, deu jornal pro moleque ler, aí o moleque virou, pô, não sei ler não, sei ler só as figuras só. É melhor tá que certo. Você, cara. Ué, já tá outro nível. Eu vou te mandar pra favela, cara, pra ser instruído. Ah, beleza. Faz o seguinte, cara, paga pra mim a habilidade de ler e escrever. Não sei o que você tem que... Quer que eu compre skill? Compra skill pra tu, pô. Por favor, por favor. Vou comprar. Sem sacanagem. Sabe o que eu tava pensando aqui? Você tava falando tal de parada maneira e tal, de tanguinha. Sabe a parada maneira? Asa Delta. Porra, maneiro, né, cara? Maneiro mesmo. Agora imagina o Conan voando de Asa Delta. Porra, maneiro. Maneiro mesmo. Cara, o Conan é foda. Agora o Puff. Asa Delta agora é maneiro, porra. Conan é maneiro, Asa Delta é maneiro. Maneiro mesmo. Então, o Fluff é meio esquisito, ele não pode falar muito disso, porque o Fluff, ele, por exemplo, usa uma tanguinha rosa. E ele não tem a mesma propriedade do Ikki Fênix pra usar uma tanguinha rosa, entendeu? Ele não fica parecendo um homem mesmo com tanguinha rosa. Eu quis pular muitos levels. Então eu ele quis deve... começar ser. Com uma normal com azul, eu quis começar com a rosa logo pra demonstrar minha virilidade. Não deu muito certo, não. Quem também tava tentando provar masculinidade com a tanguinha era o Bob do Caverna do Dragão. Grande Bob, aquele criancinha sardenta. Só acho que ele... Ô, rapaz, você tá falando mal de todo mundo de tanguinha, pô? Tô falando mal, não. Quanto? Ah, aquela criancinha sardenta. Sardenta. Tem aquela história do final de Caverna do Dragão, que o mestre dos magos é, na verdade, o demônio, o Vingador, que era bom, mas, na verdade, quem tem um plano escroto pra foder com todo mundo era o Bob, cara. Por que você diz isso, cara? Qual era o plano do Bob? Bob, tá ligado? Vai. Seguinte, o Bob era irmão da Sheila, certo? Sabe quem é a Sheila? Do Capuz. A irmã dele. A irmã dele. De rosa. Gatinha. É. A outra era selvagem, tipo Tarzan também. Ela usava tanguinha, mas tinha um top aí que quebra o mestre da tanguinha, né? Vai. É, ela também tinha uma tanguinha. Mas ela não tem dignidade pra isso. O negócio era o seguinte, o Bob era muito sacaneado pelaquela irmã escrota. O negócio escrota é dele. Outro. É. Sabe qual é o negócio, Bob? O Bob sabia, irmão. Fazia muito negócio no quarto dele. Olha só, só existem duas pessoas que sabem qual é o negócio. Você o não Alexandre sabe... Frota. Não, peraí. Você não sabe qual é o negócio? Nessa idade, eu tô meio preocupado. Não, eu posso falar? O Bluff sabe qual é o negócio, só que de um ângulo diferente. Eu já experimentei, né? Hã? Mas então, a irmã do Bob, a Sheila, fazia muito negócio na casa deles. E o Bob, pequeno, não tinha pra onde correr ver aquilo. Meu Deus, minha irmã, o que é isso? Por que ela grita? Quem são esses homens? E ele ficou muito nervoso. Ele ficou como assim, cara? Você entendeu, não se passa de bobo. A Sheila nunca enganou ninguém. Tá parecendo o Tarzan. Ele tava o Tarzan e o Mogli lá também, né? Naquela montanha russa já tava dando pro Hank. Mas a parada é o seguinte: quando eles caíram naquele mundo, ele falou, é agora. Ela me sacaneou a minha vida inteira. Agora a gente tá aqui nesse mundo maluco, cheio de monstros, cheio de porra toda. E eu vou sacanear esses filhos da puta. Eles vão morrer aqui. Aí ele pegou aquela porra daquele unicórnio, aquele Uni, filha da puta. Uni! E ele falou, olha só, cavalinho. Eu vou te ensinar as paradas. Toda vez que abre casa, você se joga do abismo, você começa a chorar, você se amarra numa corda, tu faz qualquer parada, a gente nunca vai sair daqui. Tu vê que toda situação é o Uni que fode com eles pra eles irem pra casa. E você reparar o Bob daquela piscadela marota pro Uni. Isso não existe. Eu nunca reparei nisso. Existe, cara, é o que me chama mais atenção. O Bob dá uma piscadela pro unicórnio quando eles ficam travados naquele mundo, cara. Tem algum vídeo disso no YouTube? Não tem, cara. Não tem ainda. Então acata e bota no YouTube. É assim, eu acredito. Depois de um futuro, episódio futuro, você me fala. Lembra do episódio 1, tal, do Bob piscando pro Uni? Aí você me manda o link. Não, eu vou te falar que o que me chama mais atenção nem é isso que o Bob acabou de falar, do Bob e tudo mais. É que ele consegue ver pederastia em tudo que é desenho inocente, cara. O cara é tipo um poeta profissional, ele deve ver assim, puf. O Tarzan, o meu amor, o Bob. É, o Tarzan. Não, calma aí. O trabalho do Bob dá pra todo mundo. Ah, o Puff tem uma orgia com aquele coelho lá também. Não, o macho do Han Solo era putinha do Chewbacca. Todo mundo é uma orgia só, velho. O macho do Sim, o Puff era de burro. O burro que tinha que botar o rabo nele. Né? Aquilo era pederasta, né? Pensando bem. Pra finalizar, queria dizer que faltou falar do nosso mestre de tanguinha. Vocês podem reparar que o Plus tá até emocionado. É emocionante, todos cara, estão... porque o mestre de tanguinha, ele se preocupa com a gente, né, cara? Ele é tipo o Entei. Tá tudo bem. Assim, pra tá tudo, tudo, tudo, tudo na vida, ele tem um ensinamento. Ele vai te ajudar, cara. O que você precisa, você pode pedir ajuda pra ele e ele vai te dar o melhor conselho possível. Esse negócio de ficar de madrugada vendo TV, isso não vai resolver seu problema. Vai resolver seu problema? É isso aqui, ó. Conselho. Sobe o som. Pombo, pombo, pombo. Pelos poderes de Grayskull. Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade, ninguém pode voltar ao passado, isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez, e He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. E-mails. E aí, galera, é o seguinte, infelizmente ainda não temos e-mails, não temos a sua retroação. Ele adora a palavra feedback, pessoas. Ele quer o seu feedback. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se você trabalha numa grande empresa, por favor, não fale feedback só porque todo mundo fala. Tem uma palavra muito mais bonita pra isso, retroação. Fale feedback, retroação. Não fale feedback. Você não vai ser um funcionário melhor se você falar feedback. O Pluff quer retroação de vocês, eu quero feedback mesmo. Isso aí, manda retroação pra mim, de jeito bonito. Manda feedback de merda pro bode, tá? Nosso e-mail, por favor. Vamos, qual é o nosso e-mail? O nosso e-mail é tanguinhacorp@gmail.com. Vocês podem mandar aí. Como é que é o e-mail? Eu não entendi direito. Eu sou meio retardado. Como? É, o nosso e-mail é tanguinhacorp@gmail.com. Vocês já ficaram até aqui. Ouviram o Pombo falar o nome dele pelo menos umas 30 vezes durante o episódio? Pombo, Pombo, Pombo. Então o que custa você ir na porra do e-mail e escrever gostei ou não curti? Nada. Então vai lá e manda e-mail pra gente. A gente vai gostar. Vai ler ao vivo. Vai te divulgar, você, seu Twitterzinho com 20 seguidores de merda. Isso, seu merda. Manda e-mail pra gente. E um abraço, tá? Que o mestre de tanguinho ilumine seu caminho. Deus me liga, até a próxima edição. Dados na cabeça. Pombo, pombo, pombo. Três, dois, um. Você não precisa contar, cara. Caraca. É pra vocês terem noção de não falarem nesse momento. Eu sei, mas eu falei de propósito, porque você contou isso, me incomoda, eu não sou estúpido. Então tá. Três, dois, um. Por que a gente usa o... Por que você tá contando, cara? Você não precisa contar, cara. Porque eu quero te incomodar. Eu vou dar um jeito de falar sobre feedback brainstorm nessa porra. Não, faltou default. Cara, quando eu falo default, me dá uma raiva, cara. Standard. Não, standard até vai, mas... Standard. Mas feedback é o pior, cara.